Estou aqui há pouco mais de 6 meses, já engordei 5 quilos. Ah, realmente isso aqui para Vossas Excelências tem sido uma maravilha, é? Ah, é o único inconveniente é que estão sempre à porta imensos admiradores populares. Até formam um piquete, Zé. Ah, pois isso. Mas a polícia dá sempre prevenção para nos defender dos admiradores, ali. Claro, são extremamente aborrecidos. E as cartas, homem, em vez de nos trazerem as cartas pelo correio, não se eu trazer uma bandinha de prata, carta para o seu Pires. Ah, isso é que é vida, isso é que é vida. E quando há qualquer coisa que corre mal, nós protestamos logo. Já nos temos manifestado todos lá dentro. Não, você, isso, você aqui é que não houve. Ah, juntamos todos e começamos logo. A PIDE unida jamais será vencida. E vamos formar um novo partido político. É o PIDE, PIDE, o PIDE. PIDE? Sim, senhor. Hoje, Partido Independente Democrático das Esquerdas. Não, mas os seus com essa sigla da PIDE não se governam, não? Qual que é, mãe? Qual não nos governamos, mãe? Nem você queira saber a data deles que andam para aí armar e se calhar depois vão votar novamente nos da PIDE, mãe. Ah, não acredito, não você acredito. Você não acredita em vir a casaca? Bem, não, isso acredito, mas eu acho que os seus agora têm que passar a falar... A falar um bocadinho mais baixo, a cantar mais um bocadinho baixo, mais baixo. Agora, depois do dia 25 de Abril, o nosso fato também mudou, ah, mãe. Então, vai ver, é só esperar até 28 de Setembro, vai ver. Erguer a voz e cantar é força de quem é novo. Viver sempre a esperar, fraqueza de quem é povo. Vives em casa de tábuas, à espera de um novo dia, enquanto que a terra engole a tua antiga alegria. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. O teu corpo é um barco que não tem leme nem velas. A tua vida é uma casa sem portas e sem janelas. Não vás ao sabor do vento, aprenda a canção da esperança. Vem semear tempestades se queres colher a bonança. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Já que me chamas amigo, prova-me lá que o és. Vem para a ceifa comigo, na terra sujar os pés. Eu vou contigo para o campo, eu vou comer do teu pão. Tu dás-me a força da vida, eu dou-te a minha canção. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Canta, canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto

trabalhador que lavra essa terra, como quem vai parir uma criança. E deitas o olhar sobre a enxada, teimando que ela cabe uma esperança. Em flor foi longa a madrugada, vamos colher a todos que ela é nossa. Do teu trabalho nascerá o pão, e o amor do povo será o fruto da tua jornada. Não foi em vão que fecundaste a terra com o adubo forte do suor, e semeando a vida na chaluma, foste criando um Portugal melhor. Em flor foi longa a madrugada, vamos colher a todos que ela é nossa. Do teu trabalho nascerá o pão, e o amor do povo será o fruto da tua jornada. Teu pensamento acordou liberto nesta terra escrava, onde só o vento com fúria entoava secretos lamentos, choro de poeta. Sonhos e tormentos. Canta, vai, vai, vai, esquece o passado, vai, vai, vai. Luta, vai, vai, vai, agarra o teu futuro, vai, vai, vai. Assim conseguirás um novo amanhã. As palavras novas

assim chega ao fim mais um episódio do Brando Costumes. Se quiserem saber o alinhamento, mandem-me mensagem para pedropaus@brandoscostumes.pt ou através da nossa página de Facebook. Espero que tenham gostado deste episódio. No próximo voltaremos às entrevistas. O podcast tem um ano, mas promete continuar. E ainda há muito para descobrir na música portuguesa. Há muito para ser encontrado. Espero que estejam prontos para descobrir. Até daqui a duas semanas para mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. E não se esqueçam de ser altamente. O povo é quem mais ordena, o povo é quem mais trabalha. Desta vez é que é de vez, agora é que já não falha. Socialismo português, promoção de um país novo, liberdade para viver. Vamos todos trabalhar, vamos todos sem exceção, cantar, viver, lutar e fazer a revolução. O povo é quem mais ordena, o povo é quem mais trabalha, desta vez é que é de vez e desta vez é que não falha. No mês de abril vencemos nós e agora todo mundo vai ouvir a nossa voz. No mês de maio o sol todos trabalhar, vamos todos sem exceção.